Salve Simpatia, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda. Está no ar mais uma vez meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri Mantri Mambo Alas Estrelas. Meu espanhol Copacabana. Muqueca de Siri, toda quinta, 7 da noite, ao vivo, aqui no Eco Estúdio, da Rádio Campeche. Domingo, das 11 ao meio-dia, tem um repeteco do programa. A próxima música chega diretamente de Curitiba, dos meus amigos Denis Mariano e Melina Mulazani, Orquestra Fiorenta. Ah, Rádio Comunitária Campeche. Ela vai de pernê, ela sobe linda ao museu do olho. E eu no madrugueiro espero amanhecer. Subo de bike pra comer no torto. Ela me culpa e vai pro baridinho. Eu de canaleta, ela no sinaleiro. Ela balneário, eu super assim. Ela vai de fernê, ela sobe linda o museu do olho. Eu no madrugueiro espero amanhecer. Surro de bike pra comer no torto. Ela mini cooper vai pro paredinho. Eu de canaleta, ela no sinaleiro. Ela não vem, eu supera. Ai, guria, não posso te ver. Ai, guria, teu like pra quê? Ai, ai, guria, teu like pra quê? Teu like pra quê? Like pra quê? Teu like pra quê? Like pra quê? Deus me perdoe por querer que Deus ser. Augusta, graças a Deus, graças a Deus, que entre você e a Angélica eu encontrei a consolação. Que vem olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade. Você era vaidosa. Queca de Siri. Agora, Alessandra Leão, Língua. Tinha uma seca na língua, uma sede que nunca passa. Encosta pele. Tua pele em mim se camufla. Aperta, mas nunca fere. Dentada na minha nuca. Arranca o pano da pele. Tua pele em mim se camufla. Aperta, mas nunca fere. Dentada na minha nuca. Chega, uma responde. Volta e me mistura. Aperta, mas nunca fere. Dentada na minha nuca. Chega e uma responde. Volta e me mistura. Aperta, mas nunca fere. Dentada na minha nuca. Aperta, mas nunca fere. Dentada na minha nuca. Agora a Muqueca traz uma dobradinha de Simone. Primeiro a Simone. Vamos lá. Acorde e som. Então é Natal e depois Simone Mazer. Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock em boa arrependido. Seu olhar de samba reggae industrial. Vou esfregar o tango no seu jeitinho serenata de encomenda, no seu estilo hip hop de fazenda, no seu apio de rap instrumental. E o meu tango imprimirá marcas e arranhos indeléveis nesse seu quê de caribó de Hollywood, nesse seu ar de bossa nova do sertão. E o meu tango incrustará largas e profundas cicatrizes no seu sorriso de ciranda, pau do gato, no seu império pop de nação. Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock em roa arrependido, no seu molejo de merengue japonês, no seu balanço de reggae root português, no seu blues sem álcool nem solidão, nesse seu samba de luar sem violão. E o meu tango imprimirá marcas e arranhos indeléveis nesse seu quê de carimbó de Hollywood, nesse seu ar de bossa nova do sertão. E o meu tango incrustará largas e profundas cicatrizes no seu sorriso de ciranda, palmo do gato, no seu império pop e liquidação. Eu vou jogar um tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu...

Isso mesmo, no fundo estamos ouvindo Dormir na Praça com o autor da música, Vanderlei Wildner. Vander Wildner. No lado A do Muqueca Tsiri ouvimos Mantrick Mambo, Alas Estrelas, Orquestra Fiorenta, Ju Bebê, Um Beijo Melina, Um Beijo Denis, Rita Lee, Roberto de Carvalho, Reza, Onda Vaga, Angélica Augusta e Consolação, Augusta, Angélica e Consolação, música de Tom Zé, Alessandra Leão, Língua, Simone, Tango do Mal, Simone Mazer, Vaca Profana, Ultraman, Amigo Punk, e no fundo estamos ouvindo essa maravilha de Punk Brega. Depois dessa quebradeira, vamos começar o lado B com o Gabriel Ruiz, diretamente do Rio de Janeiro, filho da querida amiga Mônica, um beijo. Ele lançou essa semana a música Estar Sóbrio é Muito Louco. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e Q-U. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Copeste, com estúdio aberto, para quem quiser colar e entender como é que funciona uma rádio comunitária. Mandar um abraço pro Jack, pro Cud. Através deles chegou aqui pra Rádio Copeste uma camiseta da Rádio Tarrafa, Rádio Livre de Floripa 2007, UFSC. Eu sou um cara carente que dorme na praça. Então simbora. Depois de Gabriel Ruiz tem Luedin Luna. Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça isso comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, meu amigo, me bata, me prenda, faça isso comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Meus amigos, larguei a birita e ainda por cima parei de fumar. meus sentidos se redescobrirão. Que adrenalina me dá ver o mar. Nunca mais eu fiquei rouco. Estar sóbrio é muito louco. Nunca mais eu fiquei rouco. Estar sóbrio é muito meus ouvidos escutam a brisa, o pé massageia areia ao pisar. Compro discos, desfalco o mercado, importo uma harpa de Madagascar. Estar sóbrio é muito louco, e até me sobra um troco. Estar sóbrio é muito louco. Meus ativos se multiplicaram, eu não nasci rico, mas já chego lá. Inclusive, te conto um segredo: tô morto de medo de me viciar. Quero isso e mais um pouco. Estar sóbrio é muito louco. Quero isso e mais um pouco. Estar sóbrio é muito louco, louco. Lua de Luna, acalanto. O que é que a Disney na Rádio Campes? Eu vou andando pelo mundo como posso e me refaço em cada passo dado. Eu faço o que deve, acho. Encaixo em nada, não me encaixo em nada. Presto atenção nas dores e choro canções da boca da noite. Ao mais tardar das horas, pensamento meu viaja. Até o amanhecer, quem é que vai ser acalanto agora? Agora, agora que eu não sinto nada mais e nada faz sentido, vou fingindo que não presta. Eu não presto e quero fazer festa no teu corpo. Lento, deixa. Aliás, deixa. Tá tudo errado mesmo. Deixa. Pensamento quieto meu viaja. Oh. Até o amanhecer, quem é que vai querer você? Não vê, tava na cara, na cara, na cara e no tempo adiado, mesmo sem saber. Vou fingindo que não presta, eu não presto e quero fazer festa no teu corpo. Que não nos falte fé, nem boas energias, que sejamos axé em meio à correria. Que não nos falte fé, nem boas energias, que sejamos axé no caos do dia a dia. Ancestral, é você mais que ninguém quem define qual teu inferno astral. A unidade com todo expande a consciência. Sensibilidade, disciplina é mais que obediência. No fim das contas, nós é átomo organizado de forma tão certa, mas carai, fazendo tudo errado. Jogando a conta dos erros no sobrenatural e assim deixando de entender como o orixá é tão real. Babá falou, segue na fé que nós tão orgulhoso. No jogo é visto pra você um futuro tão glorioso. E nunca se esqueça que a honra do teu povo é o que te trouxe até aqui e vai te levar pra casa de novo. De novo. E vai te levar pra casa de novo. Axé pra quem for de amar, amor pra quem for de axé. E que cada um siga seu caminho, sendo para o outro o melhor que puder. Na fé de ouro milá, nós seguimos na fé. Pra que no caminho tenhamos do mundo sempre o melhor que o mundo tiver. Axé pra quem for de amar. Thiago Elinho, Caio Prado, Dudu, música que chegou por Júnia, querida Júnia, agora Rita Benedito. Meia-noite, a lua se escondeu. Sete Marias. Lá na encruzilhada, apareceu. Agora um remix, Sidney Magal, Me Chama Que Eu Vou. Depois tem Gabi Amarantos com Berequete e Valdos Quest, Ilha de Marajó. E depois Capoeira, Berimbauê Balancê, uma base na capoeira, no Berimbau. Muqueca de Siri, toda quinta, 7 da noite, ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz.

chegando mais uma vez ao final, Muqueca de Siri. No lado B ouvimos Gabriel Ruiz, Estar Sobre é Muito Louco, Lua de Luna, Acalanto, Tiago Elinho com Caio Prado, Odu, Rita Benedito, Sete Marias, Sidney Magal, Me Chama Que Eu Vou, Gabi Amarantos com Verequete, Valdo Squash, Ilha do Marajó, Capoeira, com a faixa Berimbauê Balancê, Ruda Browns, Sexteto Sicupira e Vitico Giraldo, Bogotá no Meu Forró. No fundo, Pode Guaraná, Xaxim, Laila Ruda, Sonido Trópico, Dudu Marotti, Fabião Soares, versão estendida. Quinta que vem tem mais Muqueca de Siri ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Campeche. Na próxima quinta tem um bloco de reggae que chega lá do Rio. Meu querido amigo Cacá Beltrão, Movimento de Rádio Livre, vai fazer uma seleção com reggae nacionais, latino-americanos. Vão tocar aqui. Até lá. Trocar uma figurinha conosco, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q U. Toda quarta, Carrapeta tá ao vivo, botando som no Latinos, Cozinha Bar, no Rio Tavares. Latinidades, o nome do evento. Arroba Latinos Cozinha Bar no Instagram, corre lá. Muito Pode Guaraná pra todo mundo e saudações rubro-negras, apesar de tudo. necessário e urgente o debate sobre o rádio digital na sociedade civil. Muqueca de Siri, Rebelde, desde 2006.